E acho que é tudo de quatro, vou botar devagarinho. Gostoso! André Cedis, o moral de Ibicoara. Bota devagarinho. Ei, bota devagarinho. O que é que é isso? O que é que é isso? Bota devagarinho. Ei, bota devagarinho. Chega pra chilhar, que pra chilhar, choca. Aqui no baile o clima tá gostosinho. Tá. Aqui no baile o clima tá gostosinho. Tá. E aí, Adjá? E aí, Adjá? Te amo, Havana. Tá. Nascimento pra do sol. Tá. E acho que é tudo de quatro. E pina bunda, vai.